das estrelas sussurra baixinho. Autoconhecimento, a jornada que me guia. Nas asas do universo, minha alma se expande e cria. Oh, mergulho fundo em mim, como um rio sereno, desvendando segredos, abraçando o ser. É a conexão com o todo, um fio de luz que brilha. Na dança cósmica, minha essência se trilha. Observo as constelações, mapas do meu ser. Cada estrela um fragmento, um mistério a entender. O silêncio me revela, espelha minha verdade. Autoconhecimento, a chave da eternidade. Oh, mergulho fundo em mim, como um rio sereno, desvendando segredos, abraçando o ser. É a conexão com o todo, um fio de luz que brilha. Na dança cósmica, minha essência se trilha. Observo as constelações, mapas do meu ser. Cada estrela um fragmento, um mistério a entender. O silêncio.